mais um Loucomo Cast, podcast mais desejado para a senhora. Nós estamos aqui para fazer um teste. Criativo pra caralho. Para de mexer aí, João. Desculpa. Eu estourei até mexer aqui, porque eu já estourei. Eu vou só me mutar. Estou de volta. Então, nós escolhemos hoje fazer um teste. Até porque, né, a gente já tava pensando muito tempo nisso, né, Pedro? Faz 5 minutos. Exatamente, mas já a gente fala de onde é esse teste. Antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem a gente dando 5 estrelinhas na iTunes, ok? Vamos falar dos nossos parceiros, aqueles que a gente gosta muito, né? A gente tá meio com pressa hoje, vamos viajar amanhã. No momento que você tá ouvindo isso, talvez estejamos viajando ou já tenhamos voltado. Tomara que tenhamos, estamos indo, né? Porque... Exatamente, pessoas que escutam na hora que saem, eu adoro isso. Vamos lá. Primeiro parceiro, Estalagem Nerd, o podcast nerd mais atual da patota. Sim, o segundo parceiro é o MesaCast, podcastzinho de tabletop games pra quem curte, escuta os meninos que eles são bons. Exatamente, o terceiro parceiro é o mais recente também, é o Zoneando. Os três estão com o link aí, né, pra vocês curtirem bastante. Então, assim que terminar este podcast, corre lá e escuta o cast dos caras, que é sensacionante. E lembrando que toda gravação do ao vivo a gente tá online no grupo do WhatsApp. Então a gente meio que de vez em quando manda algumas mensagens batendo o microfone. A gente manda algumas mensagens pra interagir com o pessoal durante a gravação. Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa, é só mandar no grupo durante a gravação, que a gente sempre anuncia que tá começando, normalmente com um vídeo, e... entra em contato com a gente, que a gente comenta durante o cast. Exatamente. Só lembrando que o ao vivo, a gente não tá transmitindo live em lugar nenhum. Vocês ouviram minha tosse alguns segundos atrás. Significa que, tipo, estamos gravando sem edições, sem nada disso. E exatamente por isso que nesse podcast eu falo que... como é um ao vivo, quem falar a merda é responsável pela merda que fala. Viu, João? Ah, tá bom. Então por que vocês? Porque eu não falo nada. Não vai ter censura, eu não vou ter tempo de editar pra censurar. Então cada um é responsável pela merda que fala se os processos são direcionados. Eu não faço nada não, velho. Bom, escolhemos aqui... Foi difícil escolher no Google esse negócio. É primeiro tem e-mail, tem nada. Foi o primeiro site. Tem e-mail não? Tem e-mail. Vamos pro e-mail antes. Vamos lá. Não é sempre que tem e-mail, e hoje nós recebemos um e-mail do Eric Hortolan. Dê um oi pro Eric. Oi, Eric. E aí, velho? Ele não fala de onde ele vem e nem nada. Como não somos Nerdcast, vamos ler. Exatamente. Ele fala, gostei bastante do podcast de vocês... Opa! Gostei bastante do podcast que vocês fizeram do Qual o Sentido da Vida. Gosto bastante desse assunto e queria ter participado. Para mim, a vida não tem sentido algum. Ah, esse é o cara que conhece o Suede. Eu acho que é. Já vi um toque de Suede aí. Sim, a vida não tem sentido algum. Somos um amontoado de partículas com consciência, querendo dar um sentido maior para as coisas. Sou bem niilista, mas fazer o quê, né? Bem, opa, Ben Nietzsche previu que os próximos 2 séculos... a antifilosofia do niilismo iria dominar. E estamos só no começo. Não quero nem ver daqui a 50 anos. Não domina, não. Deus ainda tá em tudo. Exatamente. Pelo menos pra boa parte do pessoal, não pra mim. Aliás, eu queria só dizer uma coisa aqui em relação a isso. Glória a Deus. Adivinha? Estourou. Estourou, né? Ele fez estupidez aqui? Não. Meu Deus. Mas tudo bem. Vamos continuar. Olhando assim, a vida parece triste, vazia, e dependendo da perspectiva, realmente é. Mas é claro que a vida não é uma constante gravitacional. Existem sempre momentos ruins e momentos bons. E não existem momentos bons sem momentos ruins, e vice-versa. Seguindo essa raciocínio, tô lendo como tá no e-mail. Seguindo essa raciocínio, o sentido da vida seria buscar momentos bons, que te deixam feliz. Aí entramos no que é felicidade. Felicidade não passa de um termo que nós humanos usamos para certos hormônios e... ou o que o Suede chama de anfetamina. Hormônios e moléculas produzidas pelo nosso cérebro. Ele realmente escreveu cérebro, tá cérebro. Não, tá certo ele. que dá uma sensação específica que nos faz nos, que faz nos que nos faz sim, que nos faz se sentir bem, ok. Isso pode ser natural ou artificial, no caso de drogas lícitas ou ilícitas. Natural seria quando você está entre amigos, dando risada, fazendo coisas que você gosta, etc. Ok. No caso das drogas, me faz lembrar de uma música do Fábio Braza, De Volta ao Futuro. A tristeza era uma doença e a alegria era uma droga sintética. Agradeço por ainda estar... Opa, agradeço por ainda não estar vivendo no auge das drogas no mundo. Mas tá começando, pelo jeito, né? É, não, então... Auge das drogas... As drogas têm vários auges, né? Mas, peraí... nos auges das drogas... Onde necessariamente as pessoas não conseguem mais ficar felizes naturalmente. Eu consigo, eu não preciso de drogas pra me sentir bem, né? Falou o cara que tá tomando uma breja. Acho que se eu continuar escrevendo, o e-mail vai ficar meio extremamente, exageradamente gigantesco. Quando forem gravar um podcast sobre um assunto parecido ou sobre ciência como esse, me chama. Ah, não foi sobre ciência. Sobre o sentido da vida, eu vou parafrasear um grande filósofo contemporâneo nosso, que para todo mundo conhece como o homem que defende os bons costumes e a família tradicional através de muito anal técnico e dever pensão alimentícia para o filho, que é: o sentido da vida é comer cu e buceta. Ok. Bom, sentido da vida a gente falou naquele podcast, não vamos repetir. Se vai ter outro parecido... Você tá levantando o dedo, pensei que ele ia falar, mas tudo bem. Se vai ter outro parecido e se a gente vai te chamar, depende, você vai continuar mandando e-mail? Manda aí, a gente seleciona alguém. Exatamente, ou se não continuar mandando e-mail, talvez a gente chame, talvez não. Mas vai tentando, porque a vida é feita de tentativas, né? Porque, beleza, a vida não tem sentido, mas se a gente quer alguma coisa, a gente tem que tentar. E se você quer gravar com a gente, manda e-mail. Água mole e pedra dura, tanto bate até que goza, né? Exatamente. O importante é gozar. E, devido a essa expressão de o importante é gozar, a gente acessou o site ouvindogospel7.com.br, que é o site de onde tiramos o seguinte teste entre... Não é um teste, na verdade são perguntas. Que são perguntas eu nunca pesadão. E a recomendação é PG-18. Então, até pra, né, determinadas coisas que a gente falar aqui, se você está ouvindo esse cast for menor de idade, pare aqui agora, ok? Devo dizer também que não nos responsabilizamos caso esse cast fique uma bosta. Exatamente. Então, assim, não, tem menos de 18 anos, não é pra ouvir. Se tiver ali, beleza. O que importa é você ter consciência pra entender que muito do que vai acontecer aqui, 99,99%, é piada, ok? Então, o site é ouvindogospel7.com.br. Sim, que todo mundo sabe que é conhecido pelo seu conteúdo pesado. Exatamente. Quase, né? Uma deep web. Então, perguntas eu nunca pesadão. Veja nesse artigo 50 perguntas eu nunca pesadão para você brincar com seus amigos com o jogo Eu Nunca. Brincar, eles querem dizer tipo uma roda de Cards Against Humanity no meio da suruba? Eu acho nossa, que sim. Nossa. Então tá, vamos lá. Ok. Primeiro, eu nunca fiquei louco por algo que eu não fiz. É muito complexo e pesado, né? Não, é complexo e pesado, eu sei, dá até um receio de falar, mas já coisas que o Suede fez. Isso é verdade. Não, mas é algo até comum, às vezes, o ser humano, ele se estressa por algo que você não fez, mas é que você agrega a si mesmo a própria culpa, né? É meio bad. É uma pergunta pesadona, só que ela é pesadona de sentimental, cara. É pesadona pra aquelas pessoas que não podem expressar suas opiniões, mas eu não quero entrar nesse campo. Eu vou comentar uma coisa que aconteceu no grupo. O Léo acabou de mandar, sem querer, um vídeo do Xvideos aqui e apagou a mensagem. Mentira! É verdade, olha lá. Não, mas como que eu vou ter certeza que é do Xvideos? Ninguém terá, né? Tava aberto aqui. Mas tudo bem, voltando à pergunta pesadona... Sim, como que é mesmo? Eu nunca fiquei louco por algo que eu não fiz. Aí a gente entra na questão, ficar louco do tipo que o Eric mandou no e-mail agora, por exemplo, Ah, caralho, eu nunca, sei lá, plantei bananeira pulando de paraquedas, então vou encher meu cu de crack. Eu acho que não nesse. Eu nesse não sentido. Acho que entendeu muito bem o que o Eric quis dizer no e-mail dele. É, não, é porque ele fala bem. Também sobre a felicidade através de drogas sintéticas. E nada é uma sensação tão purificadora quanto encher o cu de crack. Eu não sei, eu ficar louco, eu levo em consideração. Ou ficar louco, tipo, ficar fudido da cabeça. É, cara, vai ser meio bad, porque eu penso assim. Sei lá, ou quem alguém baixaria alguém que pediu pra mãe buscar uma cerveja e ela bateu o carro e morreu, tá ligado? Aí você fica louco porque é algo que você não fez. Tipo ou isso. Ou o pai que foi comprar cigarro nunca mais voltou. É, e você se culpa eternamente porque você era uma criança chata, tá ligado? Ah, mas aí não é culpa dele, né? É a coisa que ele fica louco por uma coisa que o pai não fez, que é voltar pra casa, algo que a gente normalmente então, espera, né? Mas é que tá, o pai fez o quê? Foi. Mas ninguém falou também, assim, do tipo, a mãe chegou pro pai que só tinha uma perna e falou, ah, vai num pé e volta no outro. É verdade. É tipo a história do filho da senhora Saci. É tipo isso mesmo. Ele é... Você tá ligado, né? No quê? A mãe mandou o Sacizinho comprar pão, mas falou, ó, vai num pé e volta no outro, hein? Ele foi e nunca mais voltou. Ah, que da hora, mano. Caralho, ele repetiu a piada. É, tipo, esses dias o João esguelou com uma piada que ele fez. Eu não lembro qual era, eu tava escutando esse cast esses dias. Ah, é no podcast da semana que vem, inclusive. E porra, não, foi num que já saiu. Já. Ah, já? E eu contei mó piada engraçada, cara. O cara não riu, mas tudo bem, vamos pra outra pergunta. Desculpa. Ó, essa é pesadona, hein? Vamos lá. Eu nunca fiquei bêbado. Nossa, esse é pesado mesmo, porque pelo que eu consigo me lembrar, eu também não. Olha, é verdade. Se for, né, tentar puxar de memória, não fiquei bêbado, não. Eu não fiquei bêbado porque eu sou menor de idade, então eu tenho 17 anos e eu ainda não bebo. Ô, então, mas você não bebe, mas você pode falar no microfone? Mas eu tô falando no microfone. Pior que tá mesmo. É, mas tá meio esquisito isso daí, mas tudo bem. Mas eu não bebo, porque eu tenho 17 anos, então ano que vem eu vou beber. Porque eu sou um menino de bem, da família tradicional brasileira, essas coisas assim. É, eu acho que o que importa é sermos pessoas de bem, né? Sim, é o que esse vale. Negócio de álcool é pra gente arrombada, eu acho. Depravada. Exatamente. E pelo que eu me lembro, eu nunca fiquei bêbado. Assim, eu sempre fiquei outras coisas antes de ficar bêbado, então um encobre o outro, tipo a pilha do Magic. É que assim, você nunca vai lembrar que você ficou bêbado. É, então nunca fiquei. Se você realmente ficou bêbado, você nunca vai lembrar que você ficou bêbado. É tipo aquela vez que a gente acorda só de cueca no meio de um canavial e andando meio torto, a gente não sabe o que aconteceu. Exatamente. Com uma cana no... E aquele negócio, se a gente não lembra, não aconteceu. Exatamente, então eu nunca fiquei bêbado, eu ainda sou um menino de Jesus. Então vamos lá, próxima? Próxima aí, rapaz. Eu nunca experimentei ver a minha orientação sexual. Nossa, mano. Peraí, tipo assim... Aí que eu fico naquela questão. Por exemplo, quando eu vou me orientar, eu olho numa bússola ou num mapa? Como não, que eu faço? Eu já ia perguntar se dá uma flagrada num pornô gay é que eu experimento isso todo dia e eu acho que eu não sou. É aquele negócio, você tá rodando a tela, passa um pornô gay e você fala, ai meu Deus do céu, já tá aquela assustada. Não, você nem dá uma assustada, mas você fica, caralho, mano, o cara tá comendo o cu do outro. É, meio que você vai assim, porra, hoje eu não tô com nada pra fazer, vamos entrar num site pornô Game. E colocar lá um cara cravando no boga do outro e vamos assistir por umas 7 horas pra ver se eu sou gay ou não. E às vezes tem aqueles vídeos, tipo, de dois caras com uma mina e de repente o cara tá abocanhando o pepi do outro. Tá sabendo bem demais meu gosto, não. Mas não sei. Não, mas eu realmente já vi um vídeo assim. E quanto tempo você viu? Não, na hora que ele pôs a boca no olho, eu falei, peraí, como assim, cara? Não era isso que eu esperava ver? Ah, eu acho que é daquelas pessoas que pensam assim, a gente só vive uma vez, tá na suruba, é pra aproveitar tudo. Sim, mas assim, não é aquele negócio de eu fiquei puto e tal. Não, eu só troquei de vídeo, tá Foi ligado? Uma surpresa boa. Não, né, porra, não é o que eu esperava ver, cara. Vocês já leram o artigo de como saber se você é gay? É que você tem que fazer assim. Ah, você, aquele, eu fiz esse teste. O do bom. Não, não esse aí, cara. É do BuzzFeed, não é? Não do BuzzFeed. Ah, tá. É um artigo que fala assim: pra você saber se você é gay, você tem que chegar pra um cara que é muito seu amigo, próximo, e tem que conversar com ele sobre vocês terem uma noite de relação sexual. Mas, pra não quebrar o clima, vocês jogam um pés antes de fazer a relação. Faz. Se você gostar, você tem que ser alguém que não vai contar nada. E pra finalizar, você joga um bomba pet antes de ir embora, porque aí sela o segredo e você descobre se você é gay ou não. Faz cara. Sentido. muita gente não vai entender isso, tá ligado, né? Mas tudo bem. Eu acho que tem uma tática boa também pro pós. Caso você ache que é, mas queira disfarçar, é só você falar que você faz anal técnico. É, mano. Exatamente. Mas, ó, eu vou... Hoje não vai dar, porque eu não vou me preocupar muito nem com capa disso direito. Mas... Porque a gente vai gravar, eu tenho que fazer a capa e praticamente já postar. Aí mas ele já vê a orientação dele, porque ele tem que fazer a capa. Não, mas é o seguinte. Existe um tutorial... De como, né, dar uma chacoalhada pro amigo sem ser gay. Pra caralho, a primeira mensagem que eu mandei pro Pedrão no WhatsApp foi isso. Sim, então, caso você que tá ouvindo tenha interesse, manda um e-mail pra gente e a gente manda esse tutorial pra vocês. Não é nosso, só deixando claro. Pede pro Pedrão, é dele. Exato. Bom, vamos pro próximo? Vai lá, vai na fé, cara. Aí, ó, eu nunca duvidei de minha heterossexualidade. Se você já colocou em prova... Pesadão, mano. Você já duvidou, porra. É, assim, só vai confirmar alguém que tem alguma dúvida, né? Exatamente. Então... Sim, verdade. Mas sim, eu nunca duvidei. Não, aquele negócio, cara. Você pensa, será que eu sou gay? Você é? É, do tipo, se você pensar, será que eu sou? Você já pelo menos duvidou. É. Cara, mas eu já tive amigo, que podemos chamar de assexuado, que já se questionou se era gay até chegar ao ponto dele falar: ah, não, eu realmente não me importo nem com homem nem com mulher. É aquele que tatuou o namorado no pulso? Não. Mas não é. Mas tipo, é esse negócio. Ele não se importa nem com homem nem com mulher. E é isso aí, mas ele já teve dúvida se ele era gay. Eu conheço um cara assim. Todo mundo conhece um cara eu assim. Eu tossi, mas tudo bem. Acho que é... Enfim. É que a gente já zoou tanto na outra que essa aí caiu meio que na mesma. Então, essa próxima pode dar muita interpretação diferente. É pesadona. É pesadona. Isso é PG-18. PG-72, né? É, vou só diminuir o jogo aqui. Se você não puder estacionar numa vaga de idoso legalmente, você não pode fazer essa pergunta. É tipo isso. Então, é o seguinte. Eu nunca me diverti com alguém. Nossa. Isso abre muito, né? Muitas pra caralho. Desde você jogar um videogame, a comer um cu, a enterrar um corpo, né? Exatamente. Não, mas o que é diversão pra você? Ah, cara, isso é um tema muito vago, sabe? Olha, porque... Como diria o Titãs, diversão é solução sim, diversão é solução pra mim. Entendi, cara. Entendi. Não sou okay. Entendeu, cara? Eu não entendi. Não, mano, diversão é algo muito relativo, principalmente quando joga assim. Eu nunca me diverti com alguém. Cara, sei lá, mano. Todos nós já jogamos um board game juntos. Agora, eu não sei se tá falando de um flagrar o PP do outro, sabe? Não, eu acho que nem é questão de flagrar, mas sim de saborear. É tipo você chega na casa do seu amigo, você, tipo, sem querer... Dá aquela chacoalhada ou não conta? Não, eu acho que conta, tipo, aquele contato pepi com orifícios na broderagem. Aquele negócio. Não, mas se é na broderagem, não é gay, né? É. É só diversão mesmo. É, você chega na casa do seu amigo sem querer ver ele pelado e por um acidente você dá a bunda pra ele, mas você tudo sem querer. Você tropeça e cai de bunda no pau dele. É. Tipo, você chega pro seu amigo pelado e fala: puta, eu aprendi aquele golpe do Super Mario, vamos testar? Aí você pula no ar e cai de bunda em cima dele. É, mas isso aí é um acidente. É claro que é. É tipo aquele cara que tem o raio-x dele com 4 limões no intestino. E ele falou: eu fui fazer uma caipirinha pelada, escorreguei e caí. Caralho, escorregou e caiu num equilibrista, é, né? Tipo, ele é daquelas pessoas que... Os bichos grilo que vai empilhar pedra na praia, ele não sei se já viram. Limão. Ele empilhou os limões, porque fica mais fácil fazer a caipirinha dessa forma, não sei porquê, e no chão. Aí ele tava peladão assim, lubrificou o boga e caiu sentado em cima. Caralho, ó, a próxima é pesadona. É pesadona mesmo porque vai medir caráter. Lá vem. Eu nunca roubei algo com um valor superior a 10 reais. Só fazer uma observação. Mas, velho, peraí. Deixa eu te mutar aqui porque você estourou bonito. E também, velho. Essa porra é gospel. Filha da puta põe valor no que é roubo ou não, caralho. Beleza. Porra. De R$9,90 pra baixo tá valendo, não, né? Não, remédio pra AIDS é de graça. Ser roubado um cara é sacanagem, cacete. Caralho, mano. Eu nunca roubei algo com um valor superior a 10 reais. É, será que eu já roubei? Não, eu nunca roubei. Superior a 10, não. Eu só roubei o tratamento de câncer da minha avó, por exemplo. Caramba. Que é de graça, né? Não, eu acho que eu nunca maravilhoso. Roubei, cara. Não. Que tinha que pensar aqui. Cara, superior é a 10 reais, cara? Superior a 10 reais... Já? Já o quê? Eu não lembro, mas já, com certeza. Eu já acho também. Que não. Eu roubei uma borracha de uma pessoa que ele não tava usando. Caralho, essa borracha custava 10 reais? Custava 15. É limpa-tipos, ela é tipo uma borracha que ela, na verdade ela é uma massinha. Que ela clareza. Eu pensei que você ia falar que é aquela borracha metade vermelha, metade azul, que dizem que a metade azul serve pra apagar a caneta, mas não serve. Eu roubei. Roubei o modem do amigo meu uma vez. Caralho, vacilo. Um modem, tipo sem pau. Por que você fez isso, cara? Ele não tava usando? Cara, tava dando mole lá, roubei, aí tipo uma semana depois caiu um raio, queimou o modem dele. Ele, ô, caralho, não tô achando o modem aqui em casa. Eu pensei, porra, mano, nossa. E eu tipo, não, coisa, o meu tá da hora lá, velho. Eu tenho um sobrando, você quer comprar? Caralho, ele vem, não, eu mas esse que... aqui eu acho que é meu. Não, mano, é que é igual, da mesma marca. Eu acho que não. Não. Então você ainda é um menino de Deus. Eu sou um menino de Deus. Próxima pergunta. Eu nunca gostei de uma música do Justin Bieber. Eu já. Caralho, cara, é difícil, é tipo... assim. I'm sorry. É, depois que, depois que ele ficou aquela fase meio... meio, sei lá, meio jovenzinho, ele ficou mais ou menos. Aí depois eu parei de gostar de novo. Só que, cara, tem umas músicas legalzinhas. É que tem umas músicas que eu escuto e eu penso, caralho, que música meh, sabe? É, aí elas são bem meh. Elas são bem meh. Tipo, uma cabra explica bem como que é a música do Justin Bieber. É aquele negócio lá, ela não é inescutável, mas ela se escuta e fala, ah, nhé. É tipo Legião Urbana. Pô, eu gosto. Não, mas você sabe que não é aquele negócio, nossa, que fantástico. Você escuta e fala, ok. É, eu sei. Então, não posso dizer que gostei. É nhé. Lá vem, a cara do Rafael quer dizer que a próxima é pesadão pra caralho. Não pesadão, a próxima, mano. Mas a próxima da próxima. Posso pular a próxima? Pula aí, a próxima vai, é sem graça, mesmo. Só menciona. Ah, eu nunca postei em alguma coisa. Como assim? Nunca postei em alguma coisa. Mano, ele cara, é eu muito jogo Magic. Então, acho que todo mundo já postou em alguma coisa. Você já postou coisa no Magic? Não, caralho, quando você compra um booster, você tá postando que vai sair coisa exatamente. Boa. É verdade, faz sentido. Eu já postei Mega Sena, já postei nessas coisas, já postei sim. Jogo do bicho até eu já postei. Eu jogava cacheta com a minha família, a gente era 10 anos pra entrar na partida, não... era muito louco. É, joguei poker valendo grana. É difícil quem nunca postou nada, cara. Porra. Não, mas é que esse aí é o teste. Mas que você essa joga. É a próxima que é a boa. Eu nunca falei com uma mão. Quê? Caralho, tipo conversar com a mão. É! Tipo o Suede? Ou cara, então o Suede conversa com a mão? Aquele bicho que ele fez lá no... É verdade. No status dele, lembra? Ah, não, mas isso porque ele tá de castigo, ele tá exilado. Então ele fica, amigo. Né, sozinho ali, pô. É, o Wilson do Suede. É, Wilson. Não, mas peraí. Falar com uma mão. É. Quer dizer que então que você conversar com alguém mudo é pecado agora. Nossa, é verdade, né? Ou será que ele tá se referindo à fruta? Peraí, como assim? Porque você vai conversar com a mão, caralho. Ah, não. Tá falando, tipo, você olhar para uma mão. Eu tô separando bem pra não pensar que é um mamão. Será que, tipo, conversar com a fruta, mano? Não, tá separado se fosse, aqui com aí uma mão. A gente mudaria pra não conversar com uma mão, conversar com papaya. Exatamente. Pô, se eu segurar um mamão com uma mão, vai ser um mamão numa mão? Então... não. Vamos ver aqui. Conversar com uma mão. Tipo, eu falar com a minha própria mão. Do tipo, falar, porra, esta é minha namorada, eu a amo. Cara, tem uma música que é muito legal que o cara fala assim, eu queria pedir a sua mão, mas como eu já tenho a minha, eu sobrevivo à solidão. Faz okay. Sentido. Vai na fé. Mano, o bagulho, só relembrando o nome do site, ouvindogospel7.com.br. Eu okay? Acho que já tinha um ouvindogospel.com.br, tinha que colocar o 7. É, porque eu já devia ter do 1 e o 6 ele não ia pôr, né? Mas vamos lá. Eu nunca matei um amigo pra evitar um mal maior, mano. Como assim, velho? É tipo, sei lá. Eu matei um amigo meu cultista que tava tentando trazer Cthulhu de volta. É como se o brother do Barrabás matasse ele pra só ter Jesus pra libertar, sabe? Mano, imagina isso numa roda de cristãos, tá ligado? Porque o eu nunca é os dedinhos, né? Se tem 10 dedinhos pra cada um, você abaixa um dedo. Quem ficar por último ganha. É isso mesmo? Pra mim era encher a cara. Quem abaixa um toma um shot, né? Quem fica em pé o primeiro a entrar ganha. Em coma perde, né? É. Mas alguém já tipo matou assim. Um amigo... Ó, peraí, só... Ó, calma. É que a gente tem um tempo meio corrido aqui, João. Desculpa. Desculpa, tranquilo, cara. É que assim... Se a gente puder levar no sentido poético da parada... Tipo, matar um amigo pra evitar um mal maior... Julga-se as pessoas que saíram do Locomocast. É, e julgue também que a gente tá com o PicPay aí, 750 mil. Exatamente. Só vamos acabou matar um amigo. Nessa porra que a gente mata um pra um mal maior. Cthulhu, mano. Não, pra evitar um mal maior, não para um mal maior. A gente vai saciar a fome de Cthulhu, Isso é verdade. Mas é o que eu ia falar, tipo assim, imagina se não roda de amigos, aí você pergunta o mundo ri e o maluco abaixa o dedo, tá ligado? Não, mas sabe o que eu fico pensando, ficar? Cara? É a mesma coisa que aquelas placas do tipo não deu uma lambida no quadro de força. Do tipo, tem essa porra aí porque algum filha da puta já fez. É tipo lá no rio aqui da cidade, que é uma represinha, né? Tá escrito não nadar, porque antes não tinha e um maluco pulou um mendigo bêbado e ele morreu afogado lá. Eu tô muito verdade. Confuso. Por quê? Eu tenho certeza que essas perguntas tudo foram traduzidas de algum site. Só pra eu ler as próximas aqui, eu nunca fiquei fugindo da aula. Eu nunca me apaixonei por ninguém através da rede. Eu nunca mais matei nesse jogo. Eu nunca mais matei nesse jogo. Não, volta da primeira. Eu nunca fiquei fugindo da aula. Eu já fiquei fugindo várias vezes. Eu já fiquei fugindo, só que aí que tá, eu sempre fui honesto. Porque na saída da escola tinha um caderninho pra você anotar o motivo que você ia sair, e eu coloquei lá, eu fui assistir o Pica-Pau e já venho. Não, é tipo assim, você tá com uma mina e fala, vamos fugir, aí vocês ficam fugindo da escola, mano. Tipo, correndo com ela no colo e você dando os pega nela. Com a língua amarrada na dela. Isso, cara. Você sentindo o gosto da amígdala dela. Sentindo o gosto do pão com cachorro quente que ela comeu hoje de manhã. Pão com cachorro quente? Eu ia falar pão com salsicha, mas... Eu nunca me apaixonei por ninguém através da rede. Ok, da rede vamos julgar a internet, ok? Não, eu prefiro a de pesca. Eu fui pescar e apaixonei por um filho de Dagon. Sei lá, mano. Você se apaixonou por um bagre, pacu, né? Tá ligado? É tipo aqueles vídeos dos moleques lá, sabe? Botando o pinto na boca do peixe. Sim! Sim! Então, se eles tivessem pescado... Então, aí, ó, imagina tá se o cara se apaixona pelo pacu. Não, você... aí fodeu, porque ele tem os dentão foda. Eu tô ficando com o pacu. Mas aí que tá, você tá julgando antecipado. E esse amor roceiro do pessoal que barranca ego, essas coisas? Você vai falar que não é tão válido quanto o amor de homem com mulher? Não, a gente considera justa toda forma de amor, então claro, não dá pra desmerecer esse tipo. Se o cara vai joga uma tarrafa num rio, puxa ela pra fora e dá uma sarrada... É aquele negócio lá. Lá no Amazonas não tem aquele peixe que entra na sua uretra? O candiru. É, aquilo é uma relação sexual entre um homem que ama um peixe, cara. É, o candiru, se não me engano, ele também entra no botico. É, não, ele entra em qualquer lugar que tem ureia. Se você tiver ureia no botico, é esquisito, hein? Não, mas não é. É que a liberação de a ureia ela é produzida da extração do ácido úrico, que é na resíduo do seu... Suas... Eu entendi, mas... Esse foi o momento de informação, foda-se. A questão é o seguinte, pra você ter o suficiente pro bicho esquecer do seu pepi e ir pro seu botico, quer dizer que tem bastante ureia no seu botico. Você abaixou os cansos pra cagar, né? É porque na outra pergunta você caiu no pau lá. Agora eu entendi. Tá vendo só? Às vezes você escorregou e caiu no colo do amigo. É que tava mijado. Ou você tava sentindo uma coceira no cutraco e foi coçar na glande do seu brother. Só explicar pras pessoas o que é um cutraco. O cutraco é aquela região entre o cu e o saco. Exato. Momento dicionário do dia. Ok. Eu nunca mais matei nesse jogo. Qual o jogo? Volta aquela situação. Eu acho que é nesse eu nunca. A situação assim, do eu não. Não, não exatamente nesse eu nunca, mas em um jogo eu nunca. Eu nunca matei ninguém num jogo. É a continuação daquela pergunta lá. Eu nunca matei ninguém por um mal maior. O cara anteriormente matou o maluco e ele pensou... Não, pra evitar uma maior. É, eu nunca mais matei, né? Aí o maluco abaixa o dedo e fala, pô... Pô, sacanagem. É, tipo, ô Thiago, você baixou outro dedo, Thiago. Como assim, Thiago? Deus, então, mas não, eu nunca matei alguém jogando Eu Nunca. É, todo jogo que eu jogo, eu só mato uma pessoa e depois passo. Eu nunca mais matei, só foi uma vez um tempo atrás, mas tinha razões, então depois daquela, nunca mais. Aquele lá não fui eu, ele só morreu porque ele não aguenta ficar sem respirar embaixo d'água por 3 dias. Olha, a construção dessa próxima, desse próximo Eu Nunca é muito bom. Jamais eu nunca disse um eu te amo sem sentir. Nossa, é. Profundo. Não, é, esse aí é aquele jamais eu nunca, duas negativas colocam um positivo, ou né? Ou seja, você diz. Então, a questão é, se você não fez, você baixa o dedo. Se você fez isso, tipo, ah, eu te amo, você falou pra tia dos gatos, né? Mas é profundo, cara, isso aí é profundo, você falar eu te amo sem não sentir nada mesmo. Já, pra caralho. Já também, mas... Então, quem nunca, né? É, mas é profundo. Todo adolescente buscando algum buraco pra colocar o amendoim já fez isso. Exatamente. A sua fossa de pipi. Caralho, mano. Eu nunca fui expulso de um bar. Não. Eu já. Sério? Já. O que você fez, velho? Eu era de menor. Ah, eu era de e menor. E tava bebendo lá. Ou oh, igual eu, mano. Mas que esses gospel da vida estão fazendo no bar? Não, pois é que assim, eles estavam tomando seus refrigerantes e eles começaram a cantar as músicas gospels. Só que eles não sabiam que o povo do bar era depravado e do mal. Ok. Aí ou eles expulsaram. Então eles chegaram lá e como todo bom evangélico, eles foram... Era domingo e eles estavam... Foram criticar as pessoas que estavam bebendo. Não, eles eram... Era domingo e eles foram integrar seu panfletinho do site ultra jovem deles. Eles eram do Cruz, né? Eles eram do Cruz. O Caju chegou lá com a mascarazinha dele. Ah, então, tô entregando aqui. Dá o play, macaco. Começou a tocar Pablo Vittar, sei lá. Não, eu quero tocar um vídeo da Bíblia, mano. Eu nunca entrei no Facebook enquanto estava bêbado. Já. Mãe, que pergunta aleatória. Já, caralho, mas velho. O gospel não poderia estar tá bêbado, né? Mano, eu já fiquei bêbado enquanto eu estava no Facebook. Véio. Tipo, nada a ver essa pergunta, velho. Eu nunca. Não, é que aí é que tá... Quando você entra no Facebook quando você tá bêbado, sempre dá merda, né? Ah, eu, cara, você começa a conversar com os outros meio aleatório, mas não, pode conversar com alguém. Não, o problema é com quem você conversa. Ah, sim, entendi. É que eu não tenho muitas pessoas que se eu conversar dá bosta. Eu acho que eu nunca entrei no Facebook bêbado, primeiro por causa da primeira pergunta, porque eu não lembro de ter ficado bêbado nenhuma vez na vida. Ah, você nunca ficou bêbado, ó. E segundo, porque sempre que eu... Mentira, porque eu nunca fiquei bêbado, mas todas as vezes que eu nunca fiquei bêbado... Eu esquecia que existia celular, computador, essas coisas. É. Melhor coisa. Não se faz bosta. Eu já faço bosta. Você já fez sem... bosta no Facebook então. Bêbado, Rafa? Quê? Já fez bosta no Facebook bêbado? Nossa senhora. Vamos lá. Eu nunca viajei pelo avião. Nossa, cara, tá viajando assim, você dá um rolê no avião, é velho. É tipo você entrar num carro dentro de um avião e dar um rolê dentro. É tipo aquele restaurante de avião que tinha lá agora. Peraí. Essa porra... Eles estão achando o quê? Que é lista pra coisa pesadona. Eles acham que voar de avião é pecado agora? Deve ser, porque você tá tentando chegar perto do intangível. É, mano. Tipo Porto Alegre? É. Caralho, mano. Se você viajar... Você só pode viajar de avião se você for pra... Explodiu o nome. Esquece, não... perdi o time. Explodiu o nome em Nova York. World Trade Center. Caralho, não, mas peraí, lá onde fala... o Papa mora, onde é que é mesmo? Caralho, a próxima é muito pesada. No Templo de Salomão. No... Essa pergunta, na verdade, ele fala que é pecado você viajar pelo avião. Sim. Ou seja, você montar naqueles carrinhos de criança, de controle remoto e ir andando pelo avião. Tipo isso. E assim, né, certeza que esse site traduziu de algum lugar. Mas nós, como evangélicos... Respeitamos e admiramos. E estamos respondendo as perguntas da maneira, né, da melhor maneira possível. É, Brasil acima de todos, Cthulhu acima de tudo. Glória a Deus. Adeus. Bom, essa próxima é bem pesada, eu tô até com um pouco de receio de falar. Mas vamos lá, né? Eu nunca colei um chiclete debaixo de uma mesa. Caralho. É, isso é meio tenso. Caralho, não, pera aí. Por que essa pergunta tá mais afastada do começo? Porque geralmente as perguntas vão ficando mais pesadas, né? Mas estão ficando mais pesadas. Porra, o cara falou de, tipo, chupar a rola no começo e agora ele tá falando de colar um chiclete embaixo da mesa. Você sabe que, na verdade, ninguém falou de chupar a rola, a nossa criatividade que foi atrás disso. Inclusive, eu posso trazer esse negócio que colar o chiclete pode ser do mesmo jeito que Bill Clinton colou o chiclete na Mônica Lewinsky. Não. Nós acreditamos ser um chiclete. Chiclete. Não, porque lhe convém, né? Não vem, não. Tipo um tava big, falando, big. Tava puxando putaria até agora com coisa à toa. Vamos continuar nesse rumo e vai tomar no chiclete seu cu. É analogia com sexo. É analogia com sêmen. Ok, não. Ninguém nunca esporrou na carteira da escola. Nossa, eu fazendo o Enem um dia, eu abaixei as calças e buzei na prova. Isso é verdade, velho. Ok. Não, cara. Não é mentira. Na escola já teve um cara que se escondeu atrás do armário e a gente viu o armário dando uma mexida. E o rapaz tava mandando um bronhão lá atrás, cara. Mano, esse site eu vou disponibilizar, senão as pessoas vão achar que a gente tá de zoeira. Porque olha essa próxima pergunta. Eu nunca fiquei com a minha língua. Faz o seguinte, abre o WhatsApp web aí que já coloca no grupo. Eu fico com a minha língua o tempo inteiro. É. Eu não tiro a minha língua. Eu não participei do Old Boy. Ai, saca? Que triste. Spoiler aí, filha da puta. Quem que tira a língua, mano? O maluco do Old Boy. Mas essa pergunta aí é meio esquisita. Com a sua língua? Tem que ser exatamente com a própria língua? É, mas eu nunca fiquei com a minha língua. Se essa tradução traduzir pra inglês seria o normal, certo? Qual que seria? Isso é uma expressão? Entendi. Não faço a menor ideia do que essa pergunta significa. É, provavelmente eu nunca beijei de língua. É, porque evangélico só dá selinho. Fiquei com linha, algo assim. É, exatamente. Sério mesmo? Evangélico só dá selinho e pede mesmo? Perdão a Deus depois. É sério mesmo? Cara, tem... Nossa, eu vou me enrolar nessas porras. Tem um cara que trabalha num lugar que eu conheço aí, que ele é... Leonardo? Ele é... Não, não, não é o Léo. Eu tinha um comentário pra fazer, mas eu resolvi deixar quieto. Esse cara, ele é evangélico, trabalha em um lugar que eu conheço, e ele é totalmente, entre aspas, certinho. E ele fala que pra transar, os dois colocam uma cirola com um buraco. O que é uma cirola? Cirola é tipo aquela roupa de baixo do Chaves. É a mesma coisa que Chaves, sabe? Se vestir de fantasma, sei, com aquele lençol cobrindo seu corpo inteiro e um buraco pro seu pau. É, e um buraco pra prear também. Aí você vai lá e mete a bronca através do buraco. Inclusive ele fala que tem um lençol com um buraco. Aí, ó. Pra separar os dois, e depois que terminou, vocês têm que pedir desculpa a Deus. E se chicotear a noite inteira. E tem também, tá? Cara, tem gente que faz isso. Então, mano, realmente faz sentido. Mano, mas eu tô me purificando com essas perguntas. Mas nós nunca ficamos com nossa. Aliás, nós sempre ficamos com nossas próprias línguas. Exatamente. Porque se você contar também que é beijo de língua em si mesmo, teoricamente a gente tá se beijando de língua o dia inteiro. E assim, ó, eu só quero deixar claro que provavelmente traduziram de um site gringo, mas Deus não ia deixar traduzir errado. Então é isso que eles queriam dizer mesmo. Amém. É igual a Bíblia, cara. A Bíblia nunca foi traduzida errada. Exatamente. Eu nunca deixei. Nenhuma das suas milhões de traduções. Exatamente. Eu nunca deixei de me lembrar do meu primeiro amor. Eu nunca deixei de me lembrar. Faz sentido essa frase. Tá, ok. Tá certo. Do meu primeiro amor, claro que eu já deixei. Eu nunca esqueci do meu primeiro amor. Não, eu. Não, não. As palavras de Deus não são essas. As palavras de Deus são eu nunca deixei de me lembrar. Ok. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Cara, porra, ia pegar muito mal pra igreja esse podcast, né? Mano, a gente tá respondendo as perguntas que um site chamado Cantando Gospel 7.com.br fez. Exatamente. Mas. Olha. Nessa questão... Já me esqueci. Quem seria meu primeiro amor? Ele fala do filme? Não, eu acho que seria uma pessoa. Afinal, evangélico não pode ver esse filme. Evangélico não pode ver filme, né? Depois, se eles fizerem isso, eles têm que pingar ácido sulfúrico no olho. Exatamente, tem que ser aquela primeira pessoa que você olhou e ficou sem graça. O amor pra eles é aquele negocinho lá. Eu não ia nem falar de que é a primeira pessoa que você ficou de pepi duro, porque evangélico não faz isso, né? Evangélico não tem pepi duro, caralho. O engraçado que agora... O engraçado que agora tô tocando Festa da Dona Teta de fundo, combina bem. Ok. Eu nunca fiz fotos de cuecas. Pera aí, você está fotografando Pedro, cuecas? Pedro, o que é? Já fez fotos de cuecas, cara? Depende da situação. Eu tirar a foto de uma cueca ou eu tirar a minha foto com, de, só de cueca? Não, de cuecas, cara. O respeito é a palavra de Deus. Exatamente. Não, nunca me chamaram pra fazer um catálogo de da Zorba, loja. Né? Não, da É Demais. Nunca me chamaram pra fotografar o Garibaldo. É. Pra quem não tá ligado, Garibaldo foi mascote da Zorba Kids, né? Enfim. Mas aí você podia direcionar essa pergunta pro Alexandre Frota pra ver se ele já fragou um caralho. Não, você tem dúvida disso. Sua. Mas vamos lá. Tá, eu e o João provavelmente nunca tiramos fotos de cuecas. É, eu não costumo fazer esse tipo de marketing. É. Eu nunca recusei um beijo. Nesse caso, nunca é muita coisa, né? É, nunca é um período muito longo, sabe? Caralho, então quer dizer que se chegar um cara muito bad vibe pra um evangélico e pedir um beijo, ele tem que dar? Cara, eu literalmente nunca recusei um beijo. Eu sou muito então, eu acho que essa pergunta é Deus testando o evangélico. É, pode ser isso. Pode ser tipo aquele negócio lá, as provações de Deus, cara, pra ver... Se você falhar em uma delas, você então, já não vai pro céu. Porque você falar que você nunca recusou um beijo, saúde. Você tá errado. Por quê? Se você nunca recusou um beijo, você saiu beijando o mundo. E você tá errado perante alguém, os olhos de Deus. Alguém tem que ter pedido pra beijar você. Porra. As mulheres são assediadas a todo momento. Mas... Você é machista, João? Eu não entendi. Em quem você vai votar nessas eleições? Mas enfim. Estou me sentindo pressionado. Não, então. É porque já teve homem que me pediu beijo e não rolou, né? Não dá pra. Já não. Teve homem, já teve várias mulheres, várias. Nossa, assim. Assim, nada contra, eu acho que o cara, né, tem que ser feliz do jeito que ele quer ser feliz. Assim como eu tenho que ser feliz do jeito que eu quero ser feliz. E no momento não me atrai por homens. É, não quero uma barba roçando na minha cara, né? No seu cutraco. Também. Ou sabe o que acontece se um passarinho comer pimenta? João, você já recusou um beijo? Não fuja da pergunta. Não, só rapidão, beijo. O que acontece, João? Nada, porque eles são imunes à pimenta. Ok, vai tomar no seu cu, responde a pergunta. Não, eu nunca recusei um beijo, cara. Curiosidade desnecessária. O João é um bom evangélico, cara. É, cara, todas as pessoas que me pediram um beijo, eu dei, cara. Que totaliza... Eu nunca fui infiel. Uma. Já. É pra beber ou o que que faz? Não, fala, pô. Já, com a minha atual, mas já. Eu nunca fui infiel, cara. Eu não sei, depende do que é infiel. Infiel sentimentalmente ou infiel, sei lá. Infiel é você estar dentro de uma outra pessoa quando deveria estar com a outra. Ah, tá. Não, graças a Deus, não. Porque eu sou um bom cristão, cara. Eu sou um menino do demônio. Eu já botei meu pepinho em lugar que não devia. Olha, essa próxima pergunta é de amedrontar, eu diria. Espantar qualquer cristão, cara. Eu nunca fui ao banheiro e depois não lavei as mãos. Não. Caralho, essa é a mais pesada. Ó, calma. Vamos pensar bem antes de responder isso daí. Pô, cara, uma vez eu fui no banheiro cagar, mano, não tinha papel higiênico, limpei com a minha mão e eu saí e estava toda suja. Não lavei. Faz sentido. É assim, nunca é um período muito longo, né? Ah, cara, acontece. Quando você é criança, você faz essas coisas mesmo. É, acontece. Hoje em dia eu não faço mais, mas... Sei lá. Você sai pulando com a mão mijada e fala, mijei, não lavei, passa na cara do seu amigo. É, tipo, caguei na mão e passa na cara dele. Mas aí, ó, tá falando, eu nunca fui ao banheiro e depois não lavei a mão. O que é ir ao banheiro? O banheiro é o vaso ou o banheiro é o ambiente? Não, você vai tomar um banho e você tem que lavar a mão. Não. O abortei, não lavei. Banho, não, eu uso minhas mãos para lavar o meu corpo. Mas não necessariamente estou lavando as mãos, apesar de ser o lugar que tem mais sabão e shampoo. Você já parou pra pensar que você nunca realmente lava as mãos no banho? É lógico que não, véi. Só que ao mesmo tempo as mãos são as partes mais lavadas suas durante o banho. É o que eu acabei de falar. Caralho, que revelação. É. Ou essa brincadeira aí do negócio do mijo, eu pensei assim, a pessoa vai lá no banheiro e ela sai, abortei, não lavei e passa um feto na sua cara. Caralho, desculpa, gente, desculpa mesmo, ok? muito errado isso, velho. Não pode. Ó, vamos focar. Essa, até porque a gente tá quase encaminhando pro final. Estamos em 44 minutos e até que não está ficando tão ruim quanto a gente pensou. Mas os evangélicos têm algo muito forte com a homossexualidade, né? Eles têm medo. Eles têm a heterossexualidade deles é tão frágil que de ver um gay eles já viram um bicho. É, até porque a próxima pergunta é: eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Eu nunca. Defina mesmo sexo. Sei lá, também compartilha. Só que tá trepando com você ali? É, tipo, você tá numa suruba, você tá transando com um, aí tem um casal transando do lado, você vai e beija outra mulher. Não. Não, aí do mesmo é de sexo diferente. Ah, não. Nossa! Sacou? Caramba. Não é no seu sexo que você tá fazendo no sexo. E do no mesmo vizinho. Sexo é você beijar alguém que você tá fazendo sexo. É. Caramba! Nossa! Abriu minha mente. Eu nunca fiquei nadando nu em uma piscina barra praia. Com quem você é tão específico? Já. Eu já. Piscina ou barra praia? Os dois. Não, pela na piscina é a coisa que mais da hora piscina? Que tem. Mano. Não foi em casa. Ah, ok. Não foi em casa, foi doido. Mas nadar pelado é da hora, mano. Seu pau fica ali todo boiando. Caralho. Mó louco. Ó, eu não entendi essa pergunta, mas eu vou fazer, caso vocês entendam, né? Caralho, mano, tem muita pergunta muito repetida aqui, só escrita de um jeito diferente. Mas enfim, eu nunca fiquei acordado no dia seguinte. Mas, tipo, eu nunca virei à noite. É, mas eu acho. Não, mas eu sempre fico acordado. Semana no dia passada seguinte. Eu fiquei duas noites em claro, seguidas. É, ó, amanhã comigo. Eu vou ficar acordado até a hora que eu for dormir. Nossa. Não, mas aí você tem que ficar acordado até o dia seguinte. Não, porque tá falando de ficar acordado no dia seguinte. Ah, sim. Eu costumo normalmente acordar no outro dia, sabe? Então, eu acordo e fico acordado no dia seguinte até eu dormir. Minha avó não pode responder que sim, porque ela morreu. vamos pro próximo. Eu não sei se vai... Ah, não sei não, hein? Não sei não, putz. Eu falei que o problema do cast é seu João. Mas isso não é errado, cara. Ela tá morta, velho. Ó, aqui tá. O cara que tava fazendo isso daqui, ele tem problemas com a sexualidade dele e com bebida. Porque ele tá perguntando, ele tá falando de novo, eu nunca fiquei bêbado. Eu achei que ia ser a pergunta do tipo, eu nunca dei o cu depois de ficar bêbado, coisa assim. Não, ele tá falando de novo. Ou nunca dei o cu em troca de álcool. Ah, não, mas tem. Eu nunca fiquei beijando o meu melhor amigo. Eu acho que esse cara tem muito o que se autoafirmar, né? Porque já perguntou 3 vezes de... Mas acho que isso aí seria realmente sobre você ficar, não importa. Acho que do sexo, você ficar com o seu melhor amigo. Seja ele homem ou mulher. Ah, tá, do tipo... É, isso aí. Ou seja, sexualidade de novo. Não, mas não no sexualidade. Você ficar com o seu melhor amigo mesmo. Tipo, ah, minha não, melhor não, amiga. Não, mas ele não, fala de não, beijo. Não, é, tem. Nunca fiquei beijando meu melhor amigo. Então, você nunca beijou seu melhor amigo. Mas se você for uma mulher. Então, mas é que tá. Você pode ter beijado o seu melhor amigo. E geralmente homens não são melhores amigos de mulheres. Não, é, mas aí que tá. É, minha melhor amiga é uma mulher? Aí que será tá. Será que eu sou gay? Será que você. Normalmente sua namorada é sua melhor amiga. Ó, cristão. Então, você beija então, sua melhor amiga, você vai queimar na porra do inferno, seu filho da puta! É maravilhoso. Tá. Eu estourei. Eu nunca fumei maconha. Nossa, maconha é coisa pesada, gente. Maconha é mato, nasce do chão. A gente queremos liberação. Se fuma maconha, fica com fome. Se tem mulher, a gente come. Próxima pergunta. Eu nunca fiquei bebendo jogando esses jogos. O Pedro tá bebendo. Não tô não. Acabou já. Perdeu a pergunta. Chegou depois, filha da puta. Desclassificado. Não, mas já joguei esses jogos. Mano, esses jogos só é legal se você estiver bebendo. Eu não lembro que jogo... Ah, que jogo que a gente... Ah, a gente tava jogando Eu Nunca com a avó aquele dia. Sim, que quase deu bosta. É. Porque... Eu vou falar um negócio em off aí depois. Mas, enfim... A gente jogou Eu Nunca com a avó e o Suede bebendo. Caralho, que da hora. É, saiu pergunta de dar o cu e tudo mais. Exatamente, com a avó na mesa. Caralho, que louco. Agora, mas agora a avó não gosta mais de nós. Né? A avó não gosta mais de nós. A gente pagou uma garrafa de 51, botou na mesa e mandando uma avó beber pinga, cara. A avó não gosta. A avó não gosta mais de nós por causa que aquele velho não morre. Mas enfim, vamos pra próxima. Caralho, ele tem cisma com beijo também. Claro que tem, é evangélico. Eu nunca beijei alguém sem conhecê-lo. Ou conhecê-la, né? Esse cara nunca foi pra uma festa, né? Esse cara não... nunca pegou ninguém, é virgão. Não, mano, é aquele negócio assim. É muito isso. Tem o grupo lá deles que estão em retiro, eles falam: nossa, a gente precisa fazer um artigo jovem pra atrair novos fiéis. Aí ele vem: temos um fiel aqui que tem 16 anos. Vamos pedir pra ele fazer perguntas polêmicas, mais 18, para conseguir cliques nas redes sociais. Aí ele chega: você pode escrever para nós um artigo em 2017 para o Orkut? Aí ele escreveu isso. Caralho, ele levou muito longe pra não parar em lugar nenhum. É. Tipo isso. Ok. É. Ó, eu nunca fiquei com o antigo amor do meu melhor amigo. Sem querer já. Mas será que não, mas o amor é pessoa? Meus amigos sempre pegavam minhas meninas, mas tudo bem. Mas será que o amor, ele se refere a pessoa? Ou pode ser alguém que ama, sei lá, uma guitarra, você vai lá e come a guitarra dele? Ou um cachorro. Ou um cachorro? Ou zoofilia não é pecado, porque até agora não saiu nenhuma pergunta de comer cachorro. Mas e aquele negócio lá dos caras que... sei lá, você tem paixão por uma pessoa morta? Nossa, a minha avó. É engraçado, porque ela tá morta. Ó, eu nunca vi uma topless na praia. Não. Meu Deus do céu. Você vai na praia, você tem que ir vendado, cara. Você tem que ir vendado porque eu vou ser mais pecado. Polêmico. Eu já fiz topless na praia. Nossa, mano. Caralho. Você entrou sem camisa na praia? Eu já também, uma vez só. Você é muito pecador. Falta muito aí ainda? Uns 20 minutos. Ah, tem tempo. Tem. E a gente tá na 35ª? Ah, acabou, acabou. Se continuar desse jeito, repetindo essa porra toda, a gente praticamente já acabou essa merda. Exatamente, né? Mas esse é novo. Nossa. Eu nunca falei na rua. Lembrando que o site se chama ouvindogospel7.com.br. Mano, é tipo, você não pode conversar na rua, então você vai pro inferno, cara. Cara, evangélico tem muito problema, mano. Mano, de o quê? Mano, mas não faz sentido a tradução disso, cara. Não faz sentido. Não, de onde que eles traduziram? Do mandarim pra ter algum sentido? Sei mano, lá. Será que, tipo, em algum lugar do mundo as pessoas não podem falar na rua? É tipo... Pode. Tipo na Índia, assim, Dubai, esses lugares, a mulher não pode falar na rua. Mas Dubai pode, porque se você é rico, você pode fazer o que você quiser lá, mas... Não. Se você é rico e você é homem, você pode fazer o que você quiser. Ah, é mesmo? É. Eu nunca dormi no ônibus e passei do meu ponto. Nossa, fazia muito isso. Já fiz. Só que quando eu dormia, normalmente eu acordava perto do meu ponto. Só que um dia eu acordei, tipo, na puta que pariu, quase indo pra dobrada. Foi meio louco. Ok. Eu nunca fiquei apaixonada por minha professora. Trocar a pessoa, cansou de escrever 30 perguntas iguais agora. Não, mas é que tá falando, eu nunca fiquei apaixonada. Exato. Por minha professora na faculdade. Trocar a pessoa, antes era um cara escrevendo com medo de ficar com vontade de coçar o cu um pouquinho mais forte. Não, aquele negócio lá que o menino começou a ficar de pau duro, deu uma surra nele mesmo. E deu a menina. E botou a menina pra fazer. Mano, por que só ficar de pau duro é foda? Por que isso é PG-18, velho? É, porque é errado, cara. Errado. Isso é muito errado. Não, mas... Cara, tipo, falar na rua, onde já se viu você ser bozói, filha da puta, nesse nível. Ó, eu nunca fiquei apaixonada por minha professora na faculdade, mas já fiquei apaixonada por minha professora na escola. Quando a gente é criancinha, meu irmão. Eu já tive vontade de ter... penetração. Sexual intercourse. Você teve vontade com umas de ter professoras aí de faculdade. Sim. Inclusive tinha uma lá que... é auditora de qualidade, é extremamente rígida, que o amigo meu vivia sonhando com ela toda vestida de couro e um chicotinho. Era bizarro. Ele é estranho mesmo. Então, eu nunca fui roubado. Eu já. Eu nunca. Não, já roubaram coisas minhas. É, mas não pessoalmente. Já roubaram assim. Livros meus. Isso é não direto? Foi o João. Mas eu já roubaram CDs, DVDs, coisas assim. Já a menina uma vez roubou meu livro, cara. Foi meio bosta. Eu fiquei muito triste. Ele é viadinho. Ah, viadinho, bom coração. É, só porque eu não tive um transplante, seu desgraçado. Tipo assim, nossa, mano, uma vez roubaram meu coração. Aí assim, nossa, mas você tá apaixonado. Não, mano, o cara entrou, acordei numa banheira sem meu coração, cheio de fio no meu peito, velho. Quando eu acordei, eu tava sem coração numa banheira cheia de gelo com um bilhete escrito roubei seu coração, troquei ele por um rato. Até hoje tem um ratinho correndo. Quem roubou foi o aquele cara lá, o que a gente fez a análise da música. Esqueci o nome do filho da puta. Não lembro também, mas tem escutem lá o análise filosóficas de músicas toscas. Que é muito bom. Ou análise toscas de músicas filosóficas, não? Análise filosófica de músicas toscas. Eu nunca recebi uma serenata. Caralho, desde quando essa porra é pecado, velho? Estamos falando de bombom? É, se for serenata de amor, eu já recebi alguns. Aí depende, porque você é cantando gospel. Se for uma serenata gospel, você tá tudo certo. Se for já... Inclusive, agora eu lembrei de uma coisa na escola. Ah. Tinha uma menina evangélica que mordeu um serenata de amor e me deu o resto e depois ela quis dar outra coisa. Essa menina, só por ter me dado uma serenata de amor, ela é filha da puta e tem que queimar no inferno. Vai pro pé, vai pro inferno. Ok. Não, mas eu fico pensando... Não, você não pode fazer uma serenata com músicas gospel. Ah, por causa que você tá endeusando a pessoa. Exatamente. E você só pode cantar pra Deus. Imagina, você chega pra alguém e fala, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas tipo, mano, você não pode cantar isso pra alguém que não é Deus. Não, na verdade você pode cantar, mas você não pode modificar do tipo, entra na minha casa, entra na minha virilha, entra na minha bunda, não é verdade? Mexe com meus hormônios. Bom, eu nunca fiquei em uma festa. Eu fiquei morgando pra caralho. Normalmente eu fico na festa, assim, porque é esse que é a definição de ir na festa. É, porque você não vai dar um bate-volta na festa. É, eu vou num pé, volto no outro. Eu vou e fico. Eu nunca fiquei... Porra, tudo fiquei. Eu nunca fiquei querendo me apaixonar pelo amigo da minha irmã ou irmão. Eu não tenho irmã. Que? Mas eu nunca quis me apaixonar por um amigo do Pedro ou do Marcelo. Eu também não. Eu também nunca quis me apaixonar pelos amigos do meu irmão, não, véi. É esquisito esse negócio, querer se apaixonar, né? É, nossa, tipo, véio, a opção da pessoa, né? Hoje eu acordei com uma vontade. Hoje, olha, ativei o botãozinho lá, apaixonar. Primeiro que eu ver na rua, daí você vai ver, tipo, é o homem do saco, tá ligado? O passo bussunda, né? Maníaco do parque. É um bêbado no bar, tá ligado? Chega, nossa, estou te amando. Não, tem menina de matão que faz isso. Pelo Donizete, né? Caraca. Donizete, a gente tem que conseguir filmar e mandar povo no grupo. Esse dia o Donizete tava... Precisava contextualizar um mendigo aqui de matão que fumou fita quando era jovem. Mas ele tava, tipo, muito... Fumou não, é chá de fita. É chá de fita, né? Ele tava muito bad lá perto de casa, chorando. Véio. Eu fiquei muito, nossa, velho. Será que dá uns momentos de lucidez nele? Ele... Eu acho sim, que mano. Sim. Eu acho tipo, caralho, eu sou um cracudo fudido. Não, ele tava sentado na calçada chorando. Eu falei, nossa, mano, mó pé. Cadê os direitos humanos? Aí você chega lá, o Donizete, você tá bem? Pei, dá uma voadora na tua cabeça. Não, aí ele fala, não. Daí, tipo, ele conta puta história triste e sai chutando o ar depois, sabe? É. Você não sabe se você dá risada, você fica triste com ele. Eu nunca falei com alguém da minha universidade. Que? Eu tô achando que isso é um manual da repressão meio que disfarçado. Que, mano, é tipo que isso. Porra é isso, velho? Você não pode nem falar com seu professor, você não pode fazer pergunta pra ele, você vai pro inferno, mano. Não, porque a curiosidade e a necessidade de informação e de conhecimento é coisa do demônio. Ah, é verdade. Você não pode saber as coisas. Você tem que aceitar o que te impõe. Eu nunca fiquei preso num elevador. Não. Já. Eu nunca fiquei, mano. Já? Já. Esse dia tava... Isso é pecado, eu vou pro inferno. Tava contando na minha sala uma mina que despencou o elevador um andar. Deve ser muito caganeira nos calços, velho. É, o Together... Porra, imagina pro edifício Joelma. É, deve ser meio bosta. Pegou fogo e 13 pessoas foram carbonizadas lá dentro. Pô, mano, da hora. O Together, ele trabalhava na MTV quando um elevador de lá despencou, cara. Sério? Tudo é. Tudo. O Huawei tava dentro, ele era professor universitário e virou aquela porra. Huawei tava pra ganhar um Nobel de Física Nuclear, né? Exatamente. Eu acho que o Nobel da Paz devia ir pro Huawei, mano. Ele é um cara muito da paz, mano. Não é, velho. Ele é muito sem nexo. Ele é filho da puta pra caralho. Ele é muito sem sentido, cara. E ele não é engraçado. O único jeito engraçado dele é o jeito que ele fala. Só que ele não fala nada com nada. Eu nunca tirei ilegalmente algo pela fronteira. Ladrão, velho. tipo o quê? Assim, você pegar uma criança e passar na fronteira e vender ela? Eu acho que se refere mais a animais silvestres em extinção. Não! Claro que não, velho! Eu sei que não! Levar sua avó morta pro outro lado da fronteira! Ah! Ou levar aquele cara que estava traindo a sua mulher com você. Não, pera. Esse podcast já estourou tantas vezes que eu já até desisti de ficar baixando o som. Que seja. Ok. Ok. Ok. Mas segue a vida. Eu nunca contei aos meus pais onde eu vou. Eu nunca contei aos meus pais onde eu vou. Você contei, você tem que sair, além de, tem que sair sem falar na rua e não pode falar pros seus pais que você vai sair, tá exatamente, ligado? Exatamente, cara. Eu, quando eu fui viajar pra Goiás de moto, eu cheguei pra minha mãe num dia, assim, às 8 da noite. Ô, mãe, eu vou de viajar pra Goiás de moto. Ah, tá bom, quando? Daqui uma hora. Mano, aonde você é? Mais 18, cara? Eu não sei. Tipo, o quê? Continua. Eu nunca desliguei um disjuntor inteiro. Nossa, cara, mano! É mais 18 ainda por cima, é um teste de eletrônica. Exatamente, cara. Caralho, informação mano. Desnecessária. Na igreja, na verdade, o povo recebe treinamento de eletrônica. Eu acho que é do tipo, ela tava escrevendo essa merda no computador, aí algum filho da puta mexeu no disjuntor, caiu tudo, ela teve que continuar na datilografia. E não, começou a pegar assim, a raiva do cara. O nego vai atrás do Senai pra fazer eletrônica. Mano, entra pra evangélica, velho. Entra no Cantando Gospel 7, mano. Entra na vara. Além de um deus, você ganha um curso de eletrônica. Nossa, cara, demais. Ok, eu nunca fiquei algemado já. Você já foi algemado já? Já. Na hora. É, então, depende muito do sentido que a gente tá, né? Ah, tá. Entendi. Eu achei que vocês estavam falando de polícia. Depende da roupa que a pessoa usa. Tá, entendi. Então tá tudo bem, então. Pensei que tava a minha avó. Ah, não. A minha avó, ela morreu bem solta. Ela foi feliz. Apesar de ter morrido de câncer. Mas tá tudo bem. O câncer estava algemado a ela, né? E o seu amante? Como que tá? Caralho. Isso é muito bom, cara. Eu nunca fiquei adormecido no cinema. Tipo, você infelizmente, sem querer, esqueceu de tirar a camisinha retardante e seu pinto adormeceu? Eu acho que não tá falando do pinto nessa. Eu não sei, falou adormecido, eu tô chutando qualquer parte do corpo. Não, então, é verdade. Ou você pode ter sido anestesiado na... feito uma obturação e assistiu o filme. Aí você estilo... E na verdade você tava... Aí você que cometeu um pecado. Ou colocaram Boa Noite Cinderela na sua bebida no cinema e fizeram um gangbang no seu botão, né? Ou uma agulha com AIDS, você sentou e contaminou com AIDS. Mas aí você não ficou anestesiado. Será que não? A sua imunidade caiu tanto que você pegou logo uma doença venérea que você logo ficou... Logo você pegou o cancro mole? É, tem tudo a ver com o caralho. Logo, né? Exatamente. Logo você pensou... Pegou uma doença que você ficou adormecido, pois você morreu. Eu não tô entendendo a... Caralho. Eu não tô entendendo a próxima pergunta. Fala aí que a gente entende. Eu vou falar como tá escrito. Eu nunca falei, ponto. Lembrei-me de algo, ponto. É, eu acho que a pessoa ficou confusa. Aí começou, eu nunca falei. Aí, ah, lembrei. Puta, lembrei de algo. Certeza. Eu abaixo o dedo. Bom, enfim, eu também nunca. Eu nunca pedi demais, só queria ser sua paz. Quê? Você tá zoando com essa merda aí? Eu nunca pedi demais, só queria ser sua paz. Tipo, ela teve uma briga com o namorado dela, tá ligado? E daí eles estavam brigando pro WhatsApp, ela escrevendo. Porra, eu nunca pedi nada, cara. Eu só queria cuidar de vocês. É continuação do anterior, cara. Como é que é anterior mesmo? Eu nunca lembrei... Aliás, eu nunca falei, ponto. Lembrei-me de algo, ponto. Eu nunca perdi nada demais, só queria ser sua paz. Caralho, que tipo de pergunta é essa, velho? É que ele começou a mandar um rap no meio das perguntas, mano. Ok. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Tá literalmente uma discussão do zap, mano. Aí vai terminar, a última pergunta é Deus. Continua aí. Eu nunca vi um booster tão gostoso assim. O quê? Um booster? Nossa, cara. Booster de alfa, mano. Eu nunca vi um booster tão gostoso assim. Continua isso um aí. Um booster tão gostoso assim. Ai, meu Deus, caralho, mano, que gospel é esse? Tá aí mesmo? Tá, porra. Continua aí. Nossa, aí vai terminar postado por Cid. Eu nunca esqueci o quanto eu amo você. Mano. Caralho, mano, é um relacionamento lésbico. Ou não, mano, né? Não sei, vamos mano, seguindo. Todas as perguntas agora fazem sentido, cara. E por acaso Deus é uma lésbica agora? Cara, eu nunca esqueci o quanto eu amo você. Cara, eu acho que a pessoa vai se suicidar no final. É, a gente tá vendo uma versão web de testes de, do Jovem Werther, né? É, peraí. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Isso aí é final de relacionamento, cara. É, eu acho. Eu tô achando que você achou. Entrou no teste errado aí, não sabe. Eu nunca soube que precisava de você até agora. Mano, o que é isso, cara? Não, ó, sério. Eu tô no mesmo teste, ó. Tanto que se você for aqui pra cima, você vai ver eu nunca fui roubado e tal. E daí quando você chega aqui embaixo... Cadê? Opa, sobe um pouco. Eu nunca vi um booster tão gostoso assim. Eu nunca esqueci o quanto eu amo você. Nunca perco ou ganho, só aprendo. Eu nunca soube que precisava de você até agora. Continua isso aí. Vai continuando que vai ter um plot twist nessa merda. Vai chegar a... Nier Latotep no final. Eu nunca mais serei o mesmo. Mano, agora voltou o cara. Eu nunca fui beijada. É, caralho. Eu nunca vivi uma história assim. Cara, eles estão prestes a transar, velho. Amigo, eu nunca vou desistir de você. Eu nunca disse que prestava, eu nunca te traí e termina. Que? Como assim, velho? Peraí. Não, é sério, tá isso, cara. A partir velho. Da... Ó, a partir da... Cadê? A partir da 49 as coisas começam a ficar muito estranhas. Caralho. Mano, como assim? Que porra que é essa, velho? Ó, vou repetir a partir da 49. Eu nunca falei. Lembrei de algo. Eu nunca pedi demais, só queria ser sua paz. Eu nunca conheci um amor igual ao teu. Eu nunca vi um booster tão gostoso assim. Eu nunca esqueci o quanto eu amo você. Eu nunca perco ou ganho, eu aprendo. Eu nunca soube que precisava de você até agora. Eu nunca mais serei eu mesmo. Eu nunca fui beijado. Eu nunca vivi uma história assim, amigo. Eu nunca vou desistir de você. Eu nunca disse que prestava. Eu nunca te traí e acaba. Caralho, velho, que merda! Como assim, mano? Eu não me alistei pra isso, velho. Vai tomar no cu, que porra, mano. Caralho, eu preciso salvar esse link aqui, senão as pessoas vão achar que, né, eu tô de zoeira. Selecionar tudo. E qual vai ser a palavra de hoje? A palavra de hoje vai ser... Bucertão. Bucertão bom. Bucertão bom. É B-U... Aliás, espaço. Um bu... Um booster tão gostoso, que um é o que... Para com essa porra, desculpa. Um booster tão gostoso é a palavra. Soletrar. A frase, não é? A frase. B, U, espaço, ser. C-E-R, espaço, T. C? É. S. Esquece, não quero mais soletrar. Ó. Eu vou até passar o link aqui. Luciano Huck soltou uma lágrima. Eu vou até passar o link aqui, caso eu esqueça de colocar na postagem, que é... ouvindogospel7.com.br/perguntas-eu-nunca-pesadal/. E eu acho que fica pesadão pra pessoa que escreveu, porque ela ficou muito triste no final. Mano, o que é isso, cara? Eu tô com vontade de pedir pro noivo da minha amada uma arma emprestada pra sair, pra dar um rolê e dar um tiro na minha própria cabeça. Mano, o noivo da sua arma? Cara, vê se comentaram isso aí, velho. Não foi isso que eu falei. Foi? É, falou. Ah, que se foda. Eu tô com sono e tô bêbado. Vai tomar no cu. E eu gostaria que os gays pudessem proteger suas maconhas com armas. Também. Vê se isso aí tem comentário, cara. Pera aí. Só lembrando aqui, peraí, deixa eu ver se tem comentários. É, isso foi muito escroto. Eu estourei pra caralho agora. Primeiro comentário, Diogo Andretta. Ele comentou, pinto. E só tem esse comentário. Ai, se você é o Diogo Andretta, manda um e-mail pra nós, por favor. Então, ó, vou lembrar aqui, ouvindogospel7.com.br/perguntas-eu-nunca-pesadal. Pesadão, sem o tio, né? Barra. Ó, quem tá ouvindo, entra nos comentários dessa porra e coloca lá Locomocast ao vivo. Exatamente. E caralho, mano. E a internet que miou, peraí. Foda-se. Tá. Eu tô meio sem saber o que fazer. Foi muita informação pra mim, na real. Eu tô com sede. Bate a cara na parede. Deixa eu ver aqui, eu acho que dá pra encurtar. Dá. Então, vamos finalizar? Vamos. Eu não sei se vocês gostaram, tô confuso. É, eu dei risada pra caralho com as merdas do João. Mas não foram merdas, foram não, verdades. Daí. Não, agora a gente descobriu que você tem um amante, cara. Então, ó, no podcast de hoje, a gente aprendeu que a gente tem que terminar o job antes e não ficar discutindo com o namorado ou namorada durante. Eu imagino a conversa, tipo assim, você vai querer terminar? Eu nunca saí de casa depois das 11. Você não vai liberar o anal? Eu nunca me apaixonei pela minha língua, tá ligado? Eu nunca fiquei com a minha língua. Mano, tipo, ok, tá ligado? Queridos ouvintes, se vocês tiverem alguns eu nunca ou alguns testes... Se vocês tiverem perguntas escrotas ou se vocês tiverem eu nuncas, mande pra gente no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. E vale lembrar pra vocês avaliarem a gente no iTunes dando 5 estrelinhas, ok? Isso é muito importante pra gente. Porque quem não pode ajudar no PicPay, ajuda dando as estrelinhas, que isso ajuda a gente na divulgação, certo? Agora, caso você possa ajudar a gente com a graninha, acesse aí o nosso PicPay. Procure aí por Locomotiva 26, você vai achar planos de assinatura de 5 a 750 mil reais, certo? Sendo 5 reais a recompensa mais básica, que talvez seja um abraço quando encontrar a gente na rua, a 750 mil reais, um sacrifício pelo senhor Cthulhu. Cthulhu. E se você quiser interagir durante os ao vivo, entra no grupo do WhatsApp, que é só clicar na postagem deste podcast que você vai entrar direto lá. Exatamente. Sim. Vale lembrar também que as promoções de Koh Samui e do Supla ainda estão rolando. Koh Samui, tá o link aí pra vocês. O Supla, bom, escuta um dos casts aí, certo? E é isso aí. Agora falta um minuto pra acabar. Então tá. A gente vai deixar silêncio, vai ficar falando coisas aleatórias. Acho que a gente podia falar coisas aleatórias. João, fala um pouco da sua avó. A minha avó morreu, cara. Não, mas... Explane. Ela tá morta, tipo, 7 palmas abaixo do chão, em decomposição, já faz uns 2 anos já. Então já terminou a decomposição, cara. Será que já? Provavelmente. Entendo. Ela era bem magra mesmo. Nesse momento a música está subindo. E a avó do João tá descendo. Ela era mó religiosa, será que ela vai pro inferno? É claro, como todo religioso. E é isso aí. Tchau! Somos um só, parece tão clara para mim. Pois nem matar.